Pai Celestial, neste momento venho a Ti em oração, lembrando o que nos dizes em Salmos 94, no versículo 19. Quando a ansiedade domina meu íntimo, é o Teu consolo que traz alívio à minha alma. Senhor, entrego a Ti todas as minhas ansiedades e preocupações que me afligem. Peço que Tua presença consoladora me envolva, trazendo paz e tranquilidade ao meu coração. Sei que só Tu podes aliviar o peso que sinto e renovar meu espírito. Ajuda-me a confiar em Teu amor e cuidado, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu possa sentir Tua mão poderosa guiando e sustentando-me, enchendo meu coração com Tua paz, que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, por ser meu consolo e minha fortaleza. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.